Plano 3891, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite radial 270 de Salvador. Curva direita, proa 230, vetoração para radial 270 de Salvador. 0098, copia? 2209. Redução para 2209, 2208. Ah, Bravo, Serra Golfo, pelo estado de Amarante, nível 370, decolando a pista no zero com primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, corrigindo Puca, transição Zipar. Aciona 5420, o controle 120, decimal 8. A Etna 081, pronto, estacionamento. Solo Salvador, gol no 170, puxa back estacionamento, 07. No 170, livre puxa, uma tarde. Autorizado, chamarei o 170. Bruno 228 está autorizado a final do procedimento elétrico de Cepichama 0, você para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado, Bruno 228. Plano 3891, desce para 3.000 pés, altímetro 1.0 no meio, reduz a velocidade 2.00 mais. Desce para 2.00, está mantendo, já. 2.00, desce para 3.000, mantém na próxima. Trata uma cara. Estabilizando o IDS azul 4.062, de volta à pista. Azul 4.062, chama agora a torre em 1.18, decimal 9.5. 18.95, uma boa noite. Salvador, boa noite, é o azul 4062, estabilizado em LSX-ray. Azul 4062, autorizado de pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 8-9. Vive pouso, pista 1-0, azul 4062. Desça para 3 no pés, altímetro 1-0 no meio, está livre da restrição vertical, em cabo. Ok, livre de restrição, desce 3.000 pés, 922. Voo 922, chama agora a torre 118, decimal 9, senhor. 289-228? Decimal 95. 296, grato. Livre táxi via Padre Princeão e Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 6, voo 1170. Salvador, muito boa noite, voo no 228, final estabilizado, rebaixado travado. Gente, voo no 228, aguarde o transição de pouso. Gente, aguardando. Ah, 3891, chama da torre 198, decimal 95, tem um bom pouso. Obrigado, boa noite. Azul 462, solo, é o 12, direito 211, solo. Direito 211, obrigado, boa. Salvador, boa noite, Azul 4062, ligou. Azul 4062, boa noite, Alfa e Kilo, Pátio 3, tenta balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, tenta balizador, tá ligado, minha amiga. Autorizado, direto Donald, tá 3152. Direto Donald, tá 3152. Muito boa noite, tá 3891, marcador externo. 3891, a estrada mantém aproximação, vai ter essa impulsa. 3891. 50, ajuste o alquímetro no 0 no meio. Fernando Via Mari, para 5-0-9-7-3. Autorizado, vou direto do Gol 1972. Tá, Gol 972. Gol 228, solas 14, direito 211, jovem. Segundo na direita, 228. Voo 1-2-2-2, boa noite, Alfa e Kilo, Pátio 3, previsto 5 Lima. Alfa, Kilo, previsto 5 Lima, da Pátio 3. 172, controle Salvador. Tem identificação dessa via chegada à Mário para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 016. Para o 060, ajustado no 016, via Mático 1172. Passarelo 2228, Vitória Conquista autorizado, nível de voo 180, decola da pista no zero com curva direita na subida árvore, após voo elefo, voo direto com piló e direto destino. Aciona 5410, controle 120.8. Vitória Conquista, nível 180, decolando da pista 10, curva direita, árvore, elefa, opiló, conquista. 5490, transponde 1208, controle de senador, 2228, passarela. Correto, cruzamento, passarela 2228, chama para o estacionamento. Camarão, estamos na parte 3, 2228. Azul 4-9-5-9, autorizado a decolar, vento 120 graus, 109. Oi, Salvador, gol 1170, ponte espera da 10, som. Gol 1170, ciente, segue a corrida da aeronave azul ali, mantém a ponte. Mas a corrida do azul ali, mantém 10, 1170. São 3891, Tássia, Alfa, Juliette, remota 12, parte principal. Alfa, Juliette, remota 12, pé 3891, obrigado, boa noite. Azul 4959, decola aos 18, controle 120, decimal 8. Para 120, decimal 8, 4959. Salvador, Azul 4959. Azul 4959. Boa noite, contato radar na decolagem. Suba via saída coral para o nível de voo 160. Via Coral até o 160, 4959. Deixa no 0 no meio. Na 0 na meia, na direita ainda, 2 na 5, na 0 na meia. Para 2 em 5, altímetro no 0 no meio, reporte estabilizado. Boa, no 9, 72, poderia voar o 372? Bom, ele é autorizado, estandando em 10. Para estabilizado. Eu vou direto Duna. Controle, tá 3152, está estabilizado. Tá 3152, chama agora a torre 118, decimal 95. 118.95, 3152. O 1172, esse é para 315, altímetro no 0 no meio, livre da restrição vertical em etapa. Em 3 mil pés, está restrição ajustado no 0 no meio, voo 1172. Boa noite, boa noite, boa noite. 98, mantém a ponte férrea, Salvador, boa noite, está 3152. 3152, vento 120 graus, 8 mais autorizado pouso, visto no 0. Pouso 1 no 0, está 3152. 1170, decolagem 2-0, controle 1-1, correção, 1-2-0, deixa eu 8. 2-0-8, 1-1-7-0. Azul 4959, solicita nível 140 como final. Autorizado nível 140 como final, azul 4959. Sim, acessão T 140, 4959, grato. Boa noite, 3152, livrou aqui. 3152, boa noite, Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette para o 62, então 3152. Decola aos 24, controle 1-2-0-8. 3-0-8-9-0-9-8, obrigado. Citado, gol 1-1-7-2, está livre o procedimento? Gol 1-1-7-2 está autorizado, pessoal. Se você me interessa, que você puxa no 0, você para 2-1-10, a porta estabilizada. Seguinte, vai reportar estabilizado. Contra de Salvador, boa noite, gol 1-0-9-8. Gol 1098, boa noite, contato radar na decolagem, sua vez sair da Fuca Transição Vipar para o meu vivo 370. 370-098. Como o 972 está vindo algum desvio? Pequeninho, pequeno, já está voltando por isso aqui para interceptar. Gente, reporte visual com o 10. Está totalmente visual. 972, chama agora a turma 118. Decimal 95. Boa noite, 9-5, 9-7-2, agora. Boa noite, voo 9972. Tá, já travado. CCA. Seja voo 972 autorizado, pouso, piscina 0, vento 1, 20 graus, 10 mais. Não pouso autorizado, voo 972. Uno 1170, chama agora o centro Recife. Uno 2, 6.85, voltando 1, 2, 5, decimal 4, 5. 2.85, 2.5, 4, 5, gol no 1170. Poderia fazer paro, gol 1098. Aguardo combinação com o centro Recife. Guarda. Uno 172, chama agora a turma em 118 decimal 95. 1895, muito obrigado, uma boa noite. Tá bom. São as 29, direito 21, no salvo. Essa não é na época, não, na época. Décimo 8, 5, alterne 1, 2, 5, décimo 4, 5, tá bom, Rô. 2, boa noite, Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette, Porto 9, tá bom. É, 2685, décimo 4, 5, obrigado, boa noite, senhor. Correto. 228, por funcionamento. 3228, para informação, o plano do som venceu. Confirmo que a companhia foi feita uma DLA, um no plano. Agora nós vamos cumprir a coordenação, obrigado. Somos 3-2, direito 2-1, só. Direito 2-1, Salvador, eu vou na capital, Zero Tupã. Zero, Zero Tupã, go ahead. O ITSID que não é expresso, só que daí, para a capital, Zero Tupã. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Portugal 024, você não vai reunir nesse copy? Eu ia fazer copy em detalhe, por enquanto, para você dar o seu copy. Eu passaria do 2288. Prossiga, passaria do 2288. Acordo com a companhia, perfeito na BDA para 0225. 0225, só um instante, vou confirmar. Azul 4959, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Mantemos de voo no 40, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Dois, dois, dois, oito, livre puxa, chama táxi. Chamada para táxi, 2222, próxima vez. Gal 024, clear to Lisbon, flight level 370. Take off 1-0 after take off left turn with Momo, departure, Mike Oscar, and Dulub transition. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Score code 5426, correction 5425. Salvador Departure Frequency 120.8. Salvador Departure Gal 0 to Porto Lisboa, Paitel 370. Departure Runway 10, left turn to Momo, Mike Oscar, then Duke Transition, Fox 5425, Departure Pickley 120.8. Gal 0 to Porto. Gal 0 to 4, correct. After Duke Transition, Interceptor Brazil 44 until Mike Sierra Sierra and according to flight plan route. Call right for a push button setup. After due transition, no interceptor follow uniform Brazil 44 to Mike Sierra Sierra. Left flight plan route call 024 for your weapon. Passarelo 2328, livre táxi, parte pressão Índia. No ponto de espera, chame a torre em 1 no 8, decimal 95. Ajuste o altímetro no 0 no meio. Baixo Índia, quando ponto de espera no 0, 18, 9, 5, passarelo 2328. 22228, autorizado a linha de decolar 10, vento 1, 20 graus, 109. Decola 10228. Passarinho 2228, decola aos 4000, controle 208. 08, boa. Norte, passarinho 2228. Passarinho 2228, contato na tarma da decolagem, tudo a ver se é da arma transcelestre para o nível de voo 180. São 180, 2228. Passarelo 2228, livre acessar o nível de voo 180 sem restrição. 180 sem restrição, 2228. Eu vou abrir a telefone, passarei 2228. Ah, 2228. Portugal, Zulu Foxtrot, with pushing setup, call it for a taxi. Cordão destino para a passageira 2228. Flight 2228, autorizado, voa direto para a Vitória da Conquista. Muito obrigado, direto para a Vitória da Conquista, 2228. Passarei 2228, chama agora o centro Recife, 126, 0, alterne 128, 8. 0228.